alternativo. Salvador, boa noite, voo no 172, a 2 milhas para o marcador externo, baixada e travada, vistando. Voo no 172, livre pouso, pouso 0, vento 080 graus, 08 nós. Livre pouso no 10, voo no 172. 172, Salas 41, táxi via Alfa, Juliette, aguarda veículo follow me no, através do gate 08, sua posição é a 11, ou 1172. Alfa, Juliette, através do 08, vai aguardar a viatura da entrada, 11. Latam 3170, agora uma milha do STA. Boa noite, São 3170, livre pouso de sinal 0, vento 080 graus, 069. Seguinte, 3170, baixar travado, livre pouso. Três, um, sete, zero, solo 04, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, posição é a 612, 3170. Salvador, bom dia, trip 5556, estabilizado. Hoje o trip 5556, livre pouso, pistão 10, vento 080 graus, 08 mais. Gente, livre pouso, pistão 10, trip 5556. Cinco, cinco, cinco, meia, solo aos 22, táxi via Alfa e Juliette para o gate 08. Alfa, Juliette, gate 08. Alô, bom dia, 4220, passando o turno, está estabilizado. Turno 4220, livre pouso, pistão a zero, vento 080 graus, 08 mais. Livre pouso, aluno 04220. Azul 4220, solo aos 31, livrando à direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, passando a zero. aqui consta 09, mas provavelmente tem um sinalizador, não é isso?